preço baixo pra você. Pode ver, pode ver. Beleza, beleza, beleza. Bom demais, bom demais. Chegando, chegando, chegando com mais uma edição de ofertas. Dia dos Pais 2017. Seja sempre bem-vindo, sempre bem-vinda a uma das maiores redes do Brasil, Casas Bahia. Trabalhando com muito amor, carinho e dedicação para você e sua família há mais de 65 anos, mais de meio século, trazendo a qualidade, a variedade e, o mais importante, o menor preço para você. Casas Bahia, dedicação total a você. Preço baixo para você, pode ver.